acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Pois já dizia a minha tia que nasceu morta, que a coisa pior da traição são os comentários. No parto.